Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, ainda com os amigos. Pra ser sincero, eu não espero que você minta. Não se sinta capaz de enganar quem não engana a si mesmo. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Pra ser sincero, não espere de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, ainda com os amigos. O terreno de diabo. Um dia desse encontros casuais, talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação. Um dia desse, num desses encontros casuais, talvez eu diga, minha amiga, pra ser sincero, prazer em vê-la. Até mais.